bagulho doido e hoje eu vou naquele pique. É bagulho doido e hoje eu vou naquele pique. O DJ que tá tocando, ele é sem limite. O DJ que tá tocando, ele é sem limite. Faz o caipiado, só não pode passar mal. Faz o caipiado, só não pode passar mal. DJ Josué. Conversando bem, na ponta do pé. Joga lá pra cima que o foguete não tem ré. Mexe o ombrinho, mostra todo o teu talento. Vem fazendo caqueado, eu sei que tu é marrento. Mexe o ombrinho, mostra todo o teu talento. Vem fazendo caqueado, eu sei que tu é marrento. É o dentinho, PL, a voz do rock doido. É bagulho doido e hoje eu vou naquele pique. É bagulho doido e hoje eu vou naquele pique. O DJ que tá tocando, ele é sem limite. O DJ que tá tocando, ele é sem limite. Faz o caipiado, só não pode passar mal. Faz o caipiado, só não pode passar mal. DJ Josué. Conversando bem, na ponta do pé. Joga lá pra cima que o foguete não tem ré. Mexe o ombrinho, mostra todo o teu talento. Vem fazendo caqueado, eu sei que tu é marrento. Mexe o ombrinho, mostra todo o teu talento. Vem fazendo caqueado, eu sei que tu é marrento. É o dentinho, PL, a voz do rock